3:20 com 106 a bordo. 6142. 6314, nível de táxi, bate em alfa, ponto de espera 18. 95, ajuste 1090. 6314. Nível de táxi, ponto de espera 18, 95, 6, 10. Obrigado. Solo, voo 399, 706. Prossiga. Chamarei daqui mais 3 minutos. Sente, no 39. Salvador, tá 3805. Prossiga. Autorização Guarulhos, nível 3400. Mandou gol no 077 para o pushback, estacionamento, portão 9. 077, portão 9, autorizado, táxi. Autorizamento, porta táxi, voo no 077. 3805, é solo. Prossiga. Perfeito, anda alinhado o plano? Eu acredito que sim, né? Só com 3 horas de atraso. Eu vou verificar com o companheiro. Perfeito, sim. 3805 para 18:20. Confirme a hora? 18:20. Então tá, você tem nossa autorização? Confirmo, pronto, pronto. Pronto para a cópia? Prossiga. Salvador Guarulhos, 340, Brasil 16, pista 90, curva direita, da El Leda Bridge, controle 119.8, transponder 5436, tá 3805. Papatango, Isquinhaque Tanco, boa tarde, ajuste na 0110, vento 080 graus, 159, confirme intenções de pouso. Tá na agora. Confirme? Tá na agora. Gente, após deixar abaixar o trabalho. Tá. Oi, boa tarde, vou chegar 6314, ponto de espera. 6314, mantém o ponto de espera. Segue. Sim, por favor. Voo 1399, no gate 06, busca em acionamento. Autorizado, 1399, chama táxi. Chamar a táxi, 1399. Não, Lima. Está no fundo, abaixou para o voo, sanção. Centro Recife, na frequência 1251, alterne 13395. 1351, 3395, tá, 31. Tango, Ixianque, Tango, tráfego avistado, livre pouso no 0, vento 090 graus, 159. Vovô, Tango, Ixianque, Tango. Táxico 1077, autonomia 3 horas e 50 minutos, alternando Campinas, 85 a bordo. Seguir táxi, seguirá a aeronave da companhia que puxou no 612, 1077. Segue a aeronave da companhia, gol 1077. solo, voo 1399, com 124 a bordo. 4 horas e 10 de autonomia, alterna Galeão, pronto táxi. 1399, livre táxi, ponto de espera 1895, via Índia. O ajuste 1010, boa viagem. Obrigado, via Índia, autorizado táxi, no ponto de espera 1895, orientado 1090. 1077, segue granada da Gol, ponto de espera 1895, boa viagem. 314, autorizado a alinhar e manter. Sim, manter, 3 ou 4. 10, autorizado. Autorizado, 7217. O solo. Prossiga. Aqui, aguarde para pushback acionamento do portão 10, ok? Certo, aguarde. Devido à aeronave em transporte de enfermo, vai passar a sua retaguarda, aguarda. Tá bom, vai agora. Salvador Roxano, controle Aracaju, na frequência 120.3. Está, o táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. O Alfa vai rotar para a gravação do Juliette, tem só... Solo Salvador, é o 38060605. Prossiga. Você pode, por gentileza, passar para nós as aerovias que foi autorizado aí e as posições até onde que é, porque não está batendo com a nossa autoria, com o nosso plano de voo. E a rota que eu tenho para Guarulhos é a Bridge, o Presolo 16, após o Presolo 16 Belo Horizonte, após Belo Horizonte direto Trivi. Então, Bridge, o Presolo 16 até Belo Horizonte direto Trivi, o TAM 3805, obrigado. Via Juliette à sua esquerda, pátio principal, Lima, Mike, reporte na Quebec para o cruzamento. Vai, eu vou colocar na Quebec para o cruzamento, 340. 340 na mão, 340. Eu vou na 925. Você pode confirmar o vento para o 925? Vento 100 graus no 5 nós. Obrigado. A previsão para o TAM 3217? Após a aeronave de pequeno porte ultrapassar a retaguarda, está autorizado, Chantax. Papatango, Oscar, Tango, Kilo, controle. Papatango, Oscar, Tango, Kilo, transmissão às cegas, chame controle Aracaju, na frequência 120.3. A vista Boeing 737-800 da companhia na curta final. Afirmo. Após o tráfego passar à sua frente, autorizado a alinhar e manter. Cabeceira 1-0. Após o tráfego, autorizado a alinhar e manter 1-0. A vista boa na frente, navegando. Ah, Azul 4206, sua dedicação autorizada a chegar da mar e desça para o nível de voo 050. Primeiro 2231, na posição 4 para push e para 2231, remota 14, aguarda para o push. Aguardando, 2231. Autorizado o cruzamento da pista 1735, Whisky Yankee Tango. Reporte livrando. 90. 2290. Voo 1399, pista livre, autorizado decolar 090 graus 179. Voo 1399, autorizado decolar, pista 190. 1925, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 1925. Yankee Tango, frequência livre, não passe para o estado. Torre, o gol no 077, pronto, espera no 0, tá pronto. Autorizado a linha e manter gol no 077. Autorizado a linha e manter 10 no 77. Opa, opa, opa, Alfa November Echo. Oscar November Echo. O destino é Brasília, é isso? 18:30? Solo TAN 3217 para o táxi com 141 a bordo, 13:45 Guarulhos. 141. 141, livre táxi, pátio de alfa, quando espera 1895, 1009, no ajuste, boa viagem. 3217. Pátio de alfa, 1895, quando espera, obrigado. O Oscar November Echo, um CHD feita de Salvador, Brasília para Salvador, Porto Alegre. Confirma na Upera 850, após BDEV, Upera 9857. Oscar November Echo, só um instante para a cópia, para Porto Alegre, o ajuste 1009, vou coordenar com a sala aí, só um instante. 25 antes da grade. Apoio 231. No 925, dará passagem à aeronave da TAM após ingresso da Juliette, portão 2. Tente, pausa a passagem da Airbus, vai pro 02, 925 é bom. 2231, autorizado, puxar na remota, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 2231. Voo 1077, autorizado a decolar, 1000 graus, 169. Autorizado a decolagem, pistão no 0, gol no 077. Oi, boa tarde, está 3217, está tudo fora, pode esperar, dá 1000 só. Alinhar e manter, tá? 3217. Manter, 3217. Oxana é 6314. Chame Centro Recife na frequência 12545, alterne 12685. 1-2-5-4-5-2-6-8-5, 63, na base. Com 077, decolou os 4-5, chame o controle em 1-9-8. 19-8, grato, bom trabalho. Controle Salvador, Gol 1077, na saída da El, cruza 1500. Gol 1077, contato radar, saída da El, sub e mantém a nível de voo 360. Sobe e mantém 360, Gol 1077 da El, líder. Solo Salvador, muito boa tarde, 6973 da Azul. Nascente da Quebec, autorização para Campinas, nível 360, pronto para copiar. O Azul aguarde a cópia, 1009. 1009, pode adiantar a saída para o 6973? 6973. Ok, saída da El para Campinas, vai deixar apresentado o 6973, aguardando o cópia. Salvador, usar 3-1-4 no tempo, na posição 4 para o pressionamento. Posição 4, aguarda o TAM 3-1-4-5. Mantém posição 3-1-4-5. Próximo November Eco, é o solo. Ok, eu contactei Recife, Recife não tinha o plano do senhor. Ele disse que ia contactar com a sala S lá de... com um plano de voo de Recife, e aí iria me contactar de novo. Só um instante, ok? Está livre o acionamento, apenas aguarda a cópia. O Oscar November. Zona 7. T31 para o táxi, 49 a bordo, 6 horas e 50 de autonomia, alterna Brasília. 2231 no livre táxi, pátio mundial, ponte de espera 1895, ajuste 1009, boa viagem. Pátio Índia, a ponte de espera da 10719-95-2295, 2231, obrigado. T217, decolou os 48, chame o controle em 1-9, decimal 8. 19-8. T317, decola. T317, contato radar, CD da El, sobre mantenimento de voo 360. Da El, 360, 3217. Conta de Salvador, boa tarde, Altan 3560, centro da Quebec. Tan 3560, a sua dedicação, autorizada a chegada da Mari, vai na Projeto ITAP, desce para nível de voo 050. ITAP 50, 3560, obrigado. Conta de Salvador, já se vê. Vocês dão presente para o Adileda? Quem chama o controle? É o T32-1-7. T32-1-7, mantém o perfil da saída. É. Sapatão Kilo, Quebec Sierra, prossiga. Kilo, Quebec Sierra, sente. Via corredores, ajuste em Salvador 1009, reposta através de Paris. Gol 1399, prossiga. Você escuta ainda? Chama o centro Centro Recife agora, na frequência 12251, alterne 13395. 251-3395, bom, 399, obrigado, até mais. Oceané 6326, sem dedicação. Saredo 2231, decola 50, chame o controle em 199.8. 199.8, passeio 231. Oceané 6326, contato radar. 83 milhas sudeste da VOR de Salvador, desça para o nível de voo 060. Controle Salvador, muito boa tarde. Passaredo 2231, no perfil da Momo. Passaredo 2231, no contato radar, saída Momo, submantenha nível de voo 180, cumprindo as restrições. Cumprindo as restrições, a Momo, passaredo 231, subindo para 180. Controle Salvador, passaredo 2231. Prossiga. 2231, acredito que não será possível cumprir as 15 FL 110 das 15 PME. E aguarde a cópia, 1009. Mil pés aguardando a sessão para nível de voo 180. Antena 3000, aguardando a ascensão, 1755, ação de indicação, autorização da chegada BOF, desça para o nível de voo 050. É o 050 na BOF. 1105, o azul 6973. Firme a Eurovia para o azul 6973? Upra Zulu 10, após Zulu 10 Bridge, na Bridge, na posição Bridge, intercepta a Upra Zulu no 6, e segue conforme o ato. Autorizado Campinas, nível 360, decolando 0, saída é a Dael, Leda Bridge, intercepta o Presolu 10, após Bridge é o Presolu no 6. 198 é o controle, 5105 é o transponder para o azul 1973. Correto, portão 8, chamará pronto azul. Chamará azul 1973. Azul 4206, estabilizou? Azul 4206, controle. Azul 4206, chame o controle embaixo do travado. November Eco. Então 3145, livre de táxi, sou direita, ponto de espera 1895, 1009, boa viagem. 3145. 1945, Delta, tá pronto para a cópia. Salvador, Manati, mil pés, 17, decola, curva direita, corredor axé, controle 119.8, transponda 0125, Mike, pro Delta. Claro. Quantos a bordo, Eco Delta? Confirmando POV? O Mike Eco Delta poderia confirmar o POV? Centímetro 2, 1895, 1009. O Max respondeu. Reportam através de Paripe. Misk, Oscar e Uniforme. Tan 3145, autorizado a alinhar e manter. Alinha dentro, 3145. Dois a bordo, autorizado acionamento, acuse pronto pro táxi. Papapá, Mike é com o Delta. Negativo, estou em coordenação com o centro, November. Azul 4206 no solo 56. Libere a direita na Echo ou Foxtrot. E chame o solo em 121 decimal 9. Obrigado, bom trabalho. Tan 3560 após ETAP, 2000 pés, da ajuste no 009, autorizada a final ILS, reporta estabilizado. Após ETAP 2000, reportada a estabilizado, 3560. Salvador é o 4. Decolar 090 graus, 15 nós. Tá pesando 45, tem que decolar. Tá pronto para nova cópia? Salvador Porto Alegre 400 é o nível. Vai a Upper Whisky 50. Após Upper Whisky 50, posição Bidev. Após Bidev, Upper November 857. A decolada 197 com primeira curva direita, saída da El Leda. Após Leda, direto Eudes. Controle 119.8, transponde 5036, o papá Oscar November Echo. Solo Trip 5415. Tan 3145 decolou 57, chame o controle de Salvador em 119 decimal 8. Tá, 3145. E decolagem, o Oscar November Echo com quantos a bordo? Doutor, muito boa tarde, tá 3145, saída da El. Tan 3145, contato radar, saída da El, submantendo nível de voo 380. Nível 380, Tan 3145. Tan 3217, chame Centro Recife na frequência 1251, alterne 13395. Prossiga. Ok, é o teste de rádio, Alto claro. 3205. 3205, prossiga. Nós tivemos recebido uma autorização do... para Papa Zulu 16, mas confirma só o horário, se esse, nesse horário a gente pode ir por essa Eurovia ou tem que ir pela Papa Zulu 44, senhor? Nesse horário pode se voar pela Papa Zulu 16. Então tá bom, muito obrigado, tá bom. A conta do posicionamento, estamos na posição 11. Mas foi o 3-8-0? Então, 3-1-4-5, autorizado da El. 7 da El, 3-4-5-3-1-4-5. Passeio 2231, solicita a proa direto Brasília, se possível. Barreira. Passarei 2231 no centro, aguarde coordenação. Aguardando 231. E mantém antes da Juliette o 4206, o portão previsto é o 08. Gente, mantém a Juliette 4206. Correção desse para 3000 pés, ajuste no 009.